Somos subterrâneo, louco é terreno onde pisamos, rimando paz e sonhos. Vitória é nunca desistir, parado pra falar do mainstream. Somos o que somos, subloco, som subterrâneo, louco é terreno onde pisamos, rimando paz e sonhos. Vitória é nunca desistir, parado pra falar do mainstream. Somos algo muito além do que se pode ser visto, mas não somos nada além do que se pode ser ouvido. Fazemos arte, mas não somos artistas, somos arteiros, apenas poetas, pacifistas com total dedicação. Na hora de escrever, quem sabe o que eu penso também sirva pra você. Usamos o poder da voz de forma positiva, isso é verdade. Quando ela chega, expulsa toda a maldade. Sem capital pra tecnologia, que o tema é correria. Para os mentes pensando e na mesma sintonia, amplificando o pensamento, eternizando o sentimento, defendendo o coletivo até o último momento. Minha parte do meu jeito, do jeito que posso enfrento. O tempo passa e ainda me falta tempo. O tempo é dinheiro, mas não vou ser o rap, o garimpeiro, escolhe, abandono o terreno, Bruno de Polo, ser o prêmio. Nossa meta é manda, nossa ideia, somos o que somos. Quem cantou pros pombos na praça dos pombos, não espera seu monstro. Sabe que tá na internet, reconhecimento e contento. Sustento o rap, mas eu tiro sustento. Sem dinheiro pra condução, vontade a pé do próprio show. Fazer terra pra comprar computador. Pois a mente que pensa buscar independência não fala besteira. Sabe quem tá do outro lado da trincheira? Somos o que somos, subloco, som subterrâneo. Louco é o terreno onde pisamos, rimando paz e sonhos. Vitória nunca desistir, parado pra falar do mainstream. Somos o que somos, subloco, som subterrâneo. Louco é o terreno onde pisamos, rimando paz e sonhos. Vitória nunca desistir, parado pra falar do mainstream. Tudo que a mídia globaliza na TV toca de monte do forró, o sertanejo do pagode ao hard rock. Nós vem se nós tocasse o cavaquinho com bandeira, ia ter show no Murumbi, no subloco com o cabeço. Mas não, verdadeiro som pra muitos não tem preço, poucos faz de coração e vários faz por dinheiro. O progresso é consequência da raiz do que cê planta. Se tu canta pra favela, é pra favela que tu canta. Independente, que independência torna-se pendente. Nosso rap é ausente da sua gravadora. Que o importante é conteúdo, é verdade no bagulho. Canta com coração pra não dar tiro no escuro. Sou mais um louco sonhador, desde menino sempre fui assim. Esse é o meu estilo, eu tô ligado que nem tudo é mil maravilha. Mas eu vou lutando até o fim dessa trilha. Por isso eu faço a minha, sem tirar ninguém. Ouvir um pouco é bom pra aprender mais do que sei. Nessa terra sem ler, sou mais um MC com muita fé e saúde. Sem pagar de importante, então me lucro. Não julgo ninguém, tô falando o que tenho. O que me satisfaz, que Deus me fez assim. Vamos em frente, rapaz. Somos o que somos, subloco, sol subterrâneo. Louco é o terreno onde pisamos, rimando paz e sonhos. Vitória é nunca desistir, fora do cavalo do mainstream. Somos o que somos, subloco, sol subterrâneo. Louco é o terreno onde pisamos, rimando paz e sonhos. Vitória é nunca desistir, fora do cavalo do mainstream. Subloco em Fotão se apresenta.